tarde. Quando a gente fala de reencarnação, a gente pensa, qual é o objetivo da vida? Qual é o objetivo da gente estar aqui, né? Então, como já foi dito, na criação de Deus, nada é desnecessário, nada acontece por acaso, nada não tem significado nenhum. E todos nós que somos muitos encarnados e mais ainda desencarnados e mais tantos outros que habitam outros planetas, outros globos, outros mundos, qual seria o nosso objetivo? Deus não teria criado tantos espíritos por nada. Mas esse objetivo da criação, todos nós temos uma parcela de contribuição nesse todo. Todos nós que estamos aqui hoje, nós temos, além dos nossos objetivos individuais que nós vamos criando, existência após existência, nós temos um objetivo com o todo, que é de nos unirmos, nos auxiliarmos, nos ajudarmos, para que todos nós possamos seguir em frente. Todos nós possamos conhecer a tal da perfeição que nos é solicitada e que nós, por imagem ou por imaginação, nós temos isso como um foco para nós. E nessa reencarnação que a gente vive hoje, a gente às vezes não tem ideia da complexidade que é o nosso nascimento, a nossa existência atual. Claro que as outras também foram assim. Mas para que a gente tenha as características físicas que nós herdamos ao nascer, que são as características necessárias para o nosso momento atual nessa escala de evolução, para que a gente venha junto com todos aqueles espíritos ao nosso redor, principalmente familiares, e depois todos aqueles que nós vamos ter uma relação mais estreita no decorrer da nossa vida. Esse é um momento único, um momento, como eu disse, bastante complexo, de juntar todas essas qualidades num único momento. E a gente não percebe, então, a gente acha que somos apenas mais um, que temos lá os nossos irmãos, que somos parecidos, e cada um é um dentro dessa visão. Porque cada um de nós precisa desses atributos todos que nos cercam para que a gente possa desenvolver o plano que foi traçado e que muitas vezes foi também traçado por nós. Se tivemos a oportunidade de algumas escolhas, assim elas seguiram. Pensando nisso, aumenta a nossa responsabilidade dentro da nossa vida. Porque o quanto foi feito para que a gente tivesse esse momento? E o quanto nós podemos desenvolver nisso? Os potenciais todos estão conosco. O quanto nós podemos fazer com que essa oportunidade, ela seja realmente usufruída e ela consiga, de repente, a termo de ter sucesso, de que a gente consiga plantar mais sementes boas e conseguir colher aquelas que a gente plantou antes, né? E plantar menos sementes que a gente tenha que talvez resgatar ali na frente. Aqui no Evangelho, ele tem, dentro do capítulo 4, algumas páginas aqui que falam sobre necessidade de reencarnação. E numa das questões aqui que ele nos coloca, é perguntado assim, a reencarnação, ela seria uma punição? Porque a gente fala tanto que a nossa vida é de sofrimento, é de penas e outras coisas. Então ele pergunta, seria tão uma punição estar reencarnado? E ele coloca aqui, depende até o ponto de vista, né? A reencarnação, o objetivo dela é o adiantamento do espírito, a nossa evolução, a nossa caminhada, o nosso resgate, o nosso plantio. Todos nós, a gente foi criado da mesma maneira, todos, com as mesmas aptidões, com as mesmas características espirituais, mas que na nossa trajetória, as nossas escolhas que a gente vai fazendo, elas vão nos definindo para que lado nós vamos seguindo, através daquilo que a gente vai fazendo. E através disso, nós podemos estar plantando facilidades ou dificuldades. E é claro que quando a vida ela se torna mais difícil, a gente pode achar que ela é no sentido de punição ou de castigo. Porque talvez, espíritos ainda indisciplinados que nós somos, nós queremos uma liberdade para fazer tudo que nós queremos. Mas nós não queremos também, na hora de chamar para a responsabilidade, para recolocar nos lugares, às vezes a gente não quer isso. Como crianças, né? Que muitas vezes nós temos ainda na idade espiritual. Dentro dessa nossa concepção, a reencarnação ela é um estado transitório, porque a gente é espírito e está vivendo uma experiência material. E ela tem um tempo para acontecer, um tempo de vida humana. E a gente sabe que terminado esse tempo a gente retorna, mas que é aqui o nosso campo de provas. É aqui que a gente testemunha aquilo que a gente vai tentando aprender, tanto desse lado como do lado de lá. Ainda diz assim para nós, ó, aqueles que cumprem a tarefa reencarnatória com zelo, eles avançam rapidamente e com menos sofrimento. Aqueles que fazem mau uso retardam seu adiantamento e aí, então, a encarnação pode se tornar um castigo. É sempre dito, né, que tudo está na nossa mão. Nós temos sempre, do nosso lado, o amparo espiritual. Nós reencarnamos e dentro da nossa reencarnação nós temos um espírito protetor, que é o anjo da guarda, que nos acompanha durante toda a nossa trajetória encarnada. O restante, quem vai fazer, quem vai decidir, somos nós. O amparo, como eu disse, a gente tem, mas as decisões são individuais. E a gente pode comparar a nossa estada aqui como o nosso tempo escolar, em que a gente ingressa na escola e vai aprendendo e vai passando para o ano seguinte. E se a gente for pensar, dependendo do que a gente quer, esse aprendizado ele é imenso. Ele não tem fim, a gente poderia dizer. Porque a busca, ela é cada vez, quanto mais a gente busca, mais a gente descobre que a gente tem que continuar buscando. E dentro da escola, quando a gente, no ano, a gente faz, por exemplo, a sexta série, e a gente se dedica e aprende tudo, e passa de ano, passa bem, a gente vai, obrigatoriamente, para a sétima, a gente não vai para a oitava, a gente não dá saltos na nossa vida, é a mesma coisa. Aqui também ele nos pergunta, se nós, dentro da nossa encarnação, a gente fizer tudo certo, a gente fica livre de reencarnar? E ele nos diz que não, porque uma única vida, ela não é suficiente para a gente aprender tudo o que a gente precisa, para a gente desenvolver todas as potencialidades que a gente tem que desenvolver, para que a gente consiga chegar naquele estágio de espíritos perfeitos, ou anjos, como a gente conhece. Mas, com certeza, a gente fazendo tudo que a gente pode, a gente está deixando para trás problemas e dificuldades. Nós estamos avançando na direção correta. Assim como na comparação com a escola, aquele aluno que já no começo do ano ele começa a estudar, se dedicar, ele vai dominando o conteúdo e lá no fim ele não tem que muitas vezes, na recuperação, rever tudo o que ele não viu ou tudo aquilo que ele não fez. E aí tem um conteúdo enorme para estudar e às vezes não consegue. E aí quando não consegue, repete. vai de novo para aquela série para tentar aprender aquilo que não conseguiu. Assim estão também as nossas encarnações. Nós temos as oportunidades que muitas vezes a gente acaba desperdiçando. E nessa comparação, a gente está num planeta onde a gente está convivendo. E a gente percebe que muitas vezes nós temos ainda espíritos que a gente vê que são mais atrasados e outros mais adiantados. Em regiões do planeta a gente vê isso, né? Diferenças. E se pensa por que que essas coisas, essa diferença tão grande acontece dentro de um planeta tão pequeno como é o nosso. E a gente, lendo, a gente descobre também que através dessa convivência, aquele mais atrasado, para ele, está ótimo aqui. Porque aqui ele está de acordo com toda a materialidade que a gente está vivendo. E está ótimo porque na convivência com aqueles mais adiantados, ele está aprendendo e está conseguindo material através do exemplo, através dessa própria convivência, para seguir em diante, para continuar e aprender e se evoluir, vamos dizer assim. Para aquele que de repente já está mais adiantado e que vê a vida material ainda como um fardo, a necessidade também para ele, por ainda não compreender muitas vezes o motivo que ele está aqui. Se a gente pegar na história, na comparação com o que nos diz lá os textos bíblicos da referência de Adão, que eles estavam no paraíso e foram expulsos, a gente poderia colocar como esses seres que estão mais adiantados aqui, mas que também sofrem por não terem ampla liberdade espiritual, por estarem presos ainda num corpo bastante material, que é o nosso, e não terem talvez essa possibilidade de se manifestarem como gostariam ou demonstrarem tudo o que sabem. Então é através desse intercâmbio que nós fazemos de espíritos encarnados com encarnados, encarnados com desencarnados, é que nós vamos aprendendo, a gente vai se aprimorando, vai tentando compreender as necessidades de nós estarmos aqui hoje, de a gente pegar e começar a tentar analisar a nossa própria vida, que é também o nosso objetivo, analisar a própria vida, a gente vai perceber algumas tendências que a gente tem, algumas dificuldades que a gente tem extrema dificuldade mesmo de passar por cima ou de realizar aquela tarefa. Esses são os pontos principais que a gente tem que atacar. A gente percebe onde estão os nossos problemas. São eles que a gente tem que focar, colocar a nossa vontade, buscar através do conhecimento, ampliar a nossa mente, a nossa consciência, para poder primeiramente perceber essas coisas e depois tentar, através do trabalho incessante, individual, conseguir fazer essas mudanças. Através desses momentos, a gente vai começar a ter mais tranquilidade, aceitação, resignação, compreendendo ou tentando compreender esse mundo que nós estamos inseridos, né? E quais são os nossos objetivos, as nossas necessidades dentro dessa oportunidade que a gente tem.